Bono 648, mantém o nível de voo 050, aguarde para o seguinte. Esse é o 648. Bruno, confirme a proa para o Alfa Tango Sierra. Curva à direita, agora na proa 060. 060, gente. Controle Lima, Lima Alfa. Lima, Lima Alfa, contato radar. Vou para o 080, V7 por Alfa. Alfa. O Gol no 648 desce para 2.000 pés, ajuste no 020, autorizado final ILS, reporte estabilizado. 2.000 no 020, no reporte estabilizado, 648. No transponder e 208 ao controle. Vai chamar pronto, portal 03, 8.631. Delta, desce até 4.000 pés com ajuste no 020. 4.001.020, terra aqui no lugar. Tango Serra, mantenho 50. O Alfa Tango Serra, temos um tráfego de posição de 2 horas a 10 milhas, um Bravo F58 mantendo 4.000. Assim que esse tráfego vá mais um pouquinho, o senhor prossegue descer até 3.000. Positivo, está na escuta. Prossiga, visual Morro de São Paulo, confirma. Qual está a prossiga? Para informação de voo e alerta, chama Recife em 128, decimal 8, bom voo. Bom voo, senhor, muito grato, bom voo. Oscar Juliette X-Ray, liga a sessão até o 080. Ligue ao 080, Oscar Juliette X-Ray. Terra Kilo Delta reduza para 210. 210, Terra Kilo Delta. Botão que Serra desça para 3.000 pés, ajuste no 020. 3.000 pés, vamos no 020. 2772, no ponto de espera da 10. No 2772, após a rolagem do tráfego à frente, a linha mantém no 0. Após a decolagem do Zanin, mantém áudio 2772. Papapá, Serra Kilo Delta, de coração para o sequenciamento, esquerda por 020, seu limite será o curso do localizador. Esquerda 020, limite curto do localizador, Serra Kilo Delta. Fox, correto. Racionamento, táxi, decolagem, torre no noite decimal 95, ajuste do altímetro no 020. Opção, controle. Xané 6250, João. Xané 6250, Alfa, Juliette, portão 1, número. Alfa, Juliette, 1, número, obrigado. O meu prossegue. Confirme, sobrevoo Praia do Forte. Pés acima do nível do mar. Decola da 197 com curva, confirmando. Decola da 197 pro norte. Prossegue via litoral norte até a Praia do Forte. Acione o código 0122, controle de saída no 208. Papa Papa Charlie Serra Romeu, correto, confirma PLB e pátio. Confirmando, confirma o PLB. Confirma o PLB, por gentileza. Nesta destino prossiga. Quente, o Juliette Cabestilo, que está atento ao tráfego do Papa São Vitor del Fox, no Papa 28, passando, está mantendo 1503 em Primavera Vera Cruz. Suba até o 055. Localizador, curva à direita na proa 060, reporta estabilizado, descendo para 3.000. Bom dia, Papa, o meu livre são, reporte táxi. 060. Direita 060, certo. Crônica 3733. Então, 3733, contato radar, vou para o 360, ver saída da El. 360, nada aí, 3733. Estabilizado no ILS, o Alfa Tango Serra. Alfa Tango Serra, 2 milhas para Duna, completa com a torre, 1-1895 com pouso. Passo. 9098. Autorizado Serra Bravo, Golfo Lima. Via P-November 857, restante conforme rota. Via 360, saída da El, Leda, Mótima. Decola da pista 10, com curva à direita, código 5447, controle de saída 120, decimal 80. Cliente autorizado 360 de Aleão, na Amper November 857, após conforme o plano. O perfil da Dael Leda Matiba, decolando a 10 com curva direita, 5447 no trânsito. Bom, deixamos o controle Salvador após 120-80, igual 9098. 19098, apenas corrigindo a saída da senhora Dael Leda Irume. Dael Leda Irume. O restante da autorização permanece. Ok, então é Dael Leda Irume, igual 9098. Correto. Chama pronto, pushback, acionamento 07, gol 9098. Chama pronto, pushback, acionamento, gol 9098 aqui no 07. Angústia, minha torre, 1-1895. E só pra informação, não recebi o telefone de adição em nenhum momento. Torre Salvador, do Papa Romeu Bravo, tá voltando? Estou confirmando o seu estimado para pouso? Afirmo, o estimado para pouso é ao 1352. Tem que copiar o braço. Estabilizou o localizador, Serra Kilo Delta. Em Serra Kilo Delta, completa para a torre 1895 com pouso. 1895, bom dia. Em caso de cancelamento, sai como número 2, como aeronave aproximando da 17. Vamos prosseguir o procedimento para parar o nozé da LS. Gente, Alfa, estamos sendo hoje no abertura. Bom dia, papapapá, Serra, Kilo Delta. 1-1648, solo 56, livre direito, chama solo em 1-2-1-2-1-9. 1-2-1-9, 1-4-3. Ingressando o Interlagos, Serra. Dia, continua a aproximação, número 2 para pouso. Gente, a intenção é próxima a Simbra, cancelar e prosseguir visual para 1-7, Serra Kilo Delta. Gente, continua a aproximação, reporte para o cancelamento. Kilo Delta, reportará. Confirme o Charlie Serra Romeu. Alfa Tango Serra, livre ponto 10, vento 160, grau 099. Meu pouso 10, Alfa Tango Serra. Gente, informo que tem uma aeronave aproximando da 1-7 que está com problema no transponder e não estamos visual com a aeronave. Então, se aguarda para decolagem o Charlie Serra Romeu, ok? Ah, sim, show, Alfa Tango Serra. Eco Delta Foxtrot, liberacionar a porta táxi. Negativo, mantenha a posição, informa a aeronave aproximando da 1-7, não estamos visual com a aeronave, ela está com problema no transponder, ok? Gente. Salvador Bravo, tem um final, menos de 3 milhas, baixa de trama. Gente, continua a aproximação, aguarda a autorização de pouso. Visual com a aeronave na curta final da 1-0. Afirmativo, Bravo, tem um final. Gente. Tiago Delta Fox e aguardo para o taxi. Capitão Tango Livre, ponto 97, vento no 50 graus, 089. Bravo, Tango, Tango, Tango, Tango, Tango, Tango, Tango, Tango, cancelamento da presente, prosseguir visual, base pela direita, já está totalmente visual no setor. Tente autorizado, base pela direita, reporte na final do 97. Ok, reportarei estabilizado na final 17, o Serra Kilo Delta. Tente como uma aeronave na curta final da 17, reporte visual com ele. Ok, reportarei quando visual com a aeronave. Bravo, Tango, Tango, confirma o pátio. Estação a nível do pátio 4. Tente. Controle, bom dia, Azul 5196, informação Índia, passo 220. Azul 5196, desça via para o nível de voo 050, chegada Mária. 050, via, chegada Mária, Azul 5196. No 219, Alfa Tango Sierra. Cari Serra Romeu, negativo, reporte visual com a aeronave realizando uma base pela direita da 17. Manda visual com a aeronave, reporte por gentileza. Alfa Tango Sierra, autorizado táxi via Alfa. Criança Grande Pátio, Lima, Mike, Quebec. Na Quebec chama a torre no noite desse 995. Para táxi até o pátio da base. A Fox mantém a posição agora. Girando o final da 17, estabilizado, baixado e travado, Serra Kilo Delta. Kilo Delta, livre pouso 17, vento 140 graus, 089. Livre pouso 17, Serra Kilo Delta. Confirma o pátio? É, hangar da Aerostar. Gente, após o pouso, tem condições de prosseguir um pouco mais à frente para realizar o backtrack e aguardar a liberação da interseção? Sim, claro, sem problema. Gente. Bravo, Tango, Tango, solo ao 01 no poste de frequência. Bom dia. Serra Romeu, ciente, aguardo para decolagem. Aguardo. Bom dia, Oxané 6333. Da presente, reporte quando fora do solo, evite o tráfego na curta final da 10, vento é 160 graus 08, nós altímetro 1020. Ah, senhor, eu já fora do solo, ele tem tráfego. Pois, é na final da 17 que se encontra o tráfego, ok? Provável será da Elis Amótica. Fora do solo. O senhor vai manter litoral sul? Litoral norte, senhora. Litoral da norte é sobrevoo na Prato Forte. Tente, mantém reporte para cruzamento do aeródromo, ok? Reportará para cruzamento, senhora. É possível coordenar com o Ilhéu já vão na Pro de Raíra pra gente? Aguarde o 2778. Obrigado. Papatão gosta de Leste X-Ray? Para serviço de informação e alerta, chama Recife na frequência no 26.85, vovô. Voo 9098, autorizado para o Chivec acionamento 07, chame o táxi. Tempo para o Chivec acionamento 07, 9098. Meu pronto para cruzamento do aeródromo, senhor. Gente, autorizado, reporte livrando o eixo de decolagem da 1-0. personalizando o eixo, Charlie. Echo Delta Fox, Sunny, mantenha no site. Back, o Delta Solos ao 03, autorizado backtrack, atenta a aeronave livrando a interdição Papá. Autorizado prosseguir o táxi até o Porto 5 no ponto de frequência, bom dia. Ok, observando a aeronave ingressando na pista, vai ingressar na Papá, para o andar. Certo, o Delta. Já chegada, vou na 094. Já tem o perfil, você vai seguir como número 2 e número 1 tá fazendo também a chegada mais. Positivo. Charlie Terra Romeo, chama o controle 1-2-0-8, mantendo a linha do litoral. Bom voo. Mantendo a linha do litoral, agora chama o controle. Obrigado, Charlie. Bom trabalho. Salvador, voa direto para São Prego, descendo até 3.500. Controle Salvador, meu cordial bom dia, o Papa Papa, Thiago Serra Romeu, mantendo linha do litoral, 500 pés de gelo na sua escuta permanente. O Thiago Serra Romeu, mas condições de gelo na escuta de controle, reporta livrando o CTR. Reporta analisando o CTR, já. Aliado pronto no Eco Delta Foxtrot, livre decolagem no site Ventura, no site 0 graus, é muito bom. Delta 3896, participando do nível de voo 070, via chegada mais. Delta 070, chegada mais, Delta 3896. Extra Backfill. Botão de céu autorizado, ingresso na UNOSEC, táxi até o Pátio da Bata, reporta para o seu livro. Delta Fox decolado ao 06, chama controle 120.8, bom voo. 208. Estou na torre, 1-1-8-9-5. Oi, 1-1-8-9-5, grato. Controlo, Papatanguá, com o Delta Fox 4. 2-0-1-9-2-9-5. Autorizado, Índia, até o ponto de espera, outro lado, 2-9-5. Positivo. Confirme o repórter aonde? Autorizado diretamente para o da final da 1-7, reporte na final. Positivo, para o da final, 1-7 é falta lá na mesma, Serra. Contém o pátio ao 4? Gente, no ponto de frequência, bom dia. Papa Tango, Juliette, que é aberto pelo controle Salvador. 2596. Alô, 596. Você pode fazer uma chamada para o Papa Tango, Juliette, que é daquilo? Se ele consegue ouvir o controle, por favor. A 3, a descida do 5.96 de 60 chamadas? Pois a descida é 3.500 pés com ajuste no 020. No 020, 3.000, obrigado. O azul 4.596, não será necessária a fonte, a gente conseguiu contato aqui via telefone com o tráfego. Obrigado. Ok, obrigado. Confirma no 020 o ajuste? Negativo. Obrigado. 596, desce para 2000 pés, repasse estabilizado. 3000, repasse estabilizado, azul 596. Voo 094, desça para o nível de voo 050. 050, voo 094. Papá Romeu Lima, Lima Alfa, passado 55 milhas, sudoeste do Salvador, seu radar está encerrado. Mantenha o nível de voo 080, chame o controle Ilhéu em 120-1. Fox Terra livre pouso no site, vento 130 graus, 109. Livre pouso 17 para o Terra. Voo 394, desça para o nível de voo 070, via chegada a mais. 070 na mala. Prioridade de voo aí, tá? A tempo da chegada vai seguir como número 4 na aproximação. Os outros 3 tráfegos também estão efetuando a chegada a mais. 3896, desça para o 060. 060, 3896. Decolada 011, chama controle 120-8, bom voo. 208, boa. Controle Salvador, muito bom dia, voo 9098, decola cruzando 1600, autoriza a presente curvar, pro onde dá ela? Boleda. Voo 9098, contato radar, sobrado 360, após 2000, direto Leda. 2000, direto Leda, 9098. Fox Sierra, solo 011, autorizado Vectrex, taxi até a base no corte de frequência. Autorizado Vectrex para a base, aí forma na livre frequência, estabilizado, azul 596. Sequência, o Tiago Serra, o meu. Azul 5196, torre, 1895. 1895, daqui a pouco. E acionamento, Oceaneiro 6311, estamos na posição 3. Autorizado, 63, o Nuno do Oceané, chame o táxi. Chamaremos táxi, Oceané 63, conosco. O Michael Flash só tem condições de confirmar a radial distância de Salvador? O Mike Golf Mike, vou direto para o CEASA, até a sua área por aqui de Camaçari, ainda não tenho contato com o senhor. Bônus é nas quadras para 2000 pés, autorizada final e LS reporta estabilizado. Pode estabilizado, bônus 094, 2000. Azul 2772, a 54 milhas sudoeste do Oeste Salvador, seu radar está encerrado. Suba para o nível de voo 180 e chama o controle Ilhéu, 120, decimal 1. 201, Na 3896, desça para 3.500 pés, ajuste no 020, livre da restrição em TAP. Você vai descer até o número 510, o ajuste no 020, reporta em Vera Cruz. Salvador, Gol 1630, autorização Recife, paciente da informação, corpo 4. Confirme o tráfego, o voo no 630, confirme. Afirmativo. Voo no 630, autorizado Recife via rota do plano de voo, nível 370, saída Fuca, Jamo, Aracaju. Decola da pista 10 com curva esquerda, código 5464, controle de saída no 20, decimal 80. Recife, nível 370, saída é a Puca Jamo Aracaju, com curva esquerda, o controle em 120, decimal 80, e transponder ao 5464. Correto, chama pronto, portão 0612. Portará, obrigado. Salvador, bom dia, com 642, foi informação aqui. Maceió, 251, boa, 9098. No 648, confirma o horário do plano de voo. 40, já para a série prevista. Qual é o destino? Maceió. Puca Jamo Aracaju, aguarde cópia, voo no 648. Livra a pista, Azul 596, bom dia. Azul 596, Alfa, Batente da Juliette. Alfa da Juliette, Azul 596. Informação Índia, autorização de tráfego São Paulo. O no 621, aguarde um minuto, copo. Escuta o guardião no 621. É 0 grau, 099. E depois na 90, igual na 094. Voo 394, desça para 3 mil pés, o ajuste no 020, livre das restrições em CAP. Livre das restrições, direto para 3 mil, com 1.000 e 1.300. Para o táxi, o Ocean Air 6341. Hoje somos 172 a bordo. Temos autonomia de 4 horas e 20, alternamos galeão. Confirme 6310 POB, por gentileza. 172, senhor. 7 Índia, ponto espera, torre no noite decimal 95, ajuste no 020, chinês 6309. 120, aliás, 198 decimal 95, ajuste 1020, chinês 6309. Da Juliette, Azul 596. Da Juliette, Azul Juliette, portão 03, azul 596. Juliette 03, 596, daqui a pouco. Então, 3198, autorizada a chegada a Mário, desça via para o nível de voo 050. Via 050. Tem vontade de voar em Itapo, querido? Autorizado. Autorizado em Itapo, tá pronto. Muito obrigado. Código 5503 e controle de saída no 208. Marcelo, Marcelo via rota do plano, é preciso no 7600 via rota do plano, perdão, Maracaju, que fala da net. 03208. Chama pronto, portão 01. 106, mantém escuta e aguarde. 048, correto, chama pronto, 01. Chamaremos, 048. Nenhum 219. 269, é isso? 121-9. 319, boa. 360 nível, saída Dael, Leda, Mortimer. Decola da pista 90 com curva direita. Código 5472, controle de saída no 20-80. Autorizado Serra Brava, Serra Papá, via Apesoluno 0, Fubado, Apesoluno 6, próxima foi minha rota. 360 é o nível, da El Leda Mótima, decola no zero, curva direita, posta. Aciona 5472, controle na saída, 208. 96, torre, 1195. 1394, isso para 2000 pés, reporta estabilidade. 2000, reportará estabilidade, Salvador, bom dia, papai, Barro, meu corpo, Papatango, Romeu, desça via para 4 mil pés, o ajuste no 020, chegada bom. 4 mil via 020, chegada bom. Controle, Salvador, é o Michael Romain. Prossiga. A 3 milhas fora. Na minha torre, 1895. Ação. Michael Romain. Mike Golf Mike, aposta na final de 3 milhas da nossa site, mantenha a proa da rotatória. Correto, chama pronto, pushbacker confirmando. Lomba 106, chama pronto o acionamento. Irracionais, chame táxi. Final da 1-0. Ok, tá visual com ele. 3896, para informação, uma aeronave na, à sua esquerda, aproximando da final da Unosite, cabeceira auxiliar, não interfere com o seu pouso. Meio só corrigindo o Robson 44 à esquerda, ok? Mantendo agora 500 pés. Controle Salvador, bom dia, 3740, quentes ainda? Não, 3740, desça para o nível de voo 060, via chegada Mari. 060, via Mari, 3740. Controle nas quatro, estabilizado ali. 394, torre, 1895. 395. Visual, com aeronave na final, ponto, será pronto, dano zero. Chanel 63, por hora. Eu pro... Na torre, o Chanel 63, não, te chamo. Confirmo, muito bom dia. Visual, com certo na final, ponto, será pronto, dano zero. Sente a linha e mantém 1-0. Como Mike está na final para o 17. O Mancione do 370. Grau 079. 1 a 0. VOR. VOR, descendo para 4000. Vou na prova do VOR, descendo para 4000, só para que corra. Ok, está na final da 17. Tente, autorizado o pouso. Tem condições de realizar pouso pairado na cabeceira? Afirmo. Tente, realiza pouso pairado na cabeceira no 7, vento é 1 no 70 graus, 079. Vai. Torre, gol 394, final, baixado checado. Então, 3896, sala 25, livre direito, chama só em 1 no 21 no décimo 9. Vai chamar Saulo 1219 até 3296. Oi, Salvador, bom 394. Puxando a 6311, agilizando manobras na linha e decola 10, vento 160 graus 079. A linha decola da 10, puxando a 6319. 1394, continua a aproximação, aguarda pista livre para informação, Airbus alinhando para a decolagem na sessão 90. 394. Tente Mike, Golf Mike, solo 25. No... confirma o patch ao 5. Tente, taxi abaixo a altura sem interferência com a final do 1-0. Reporta, livrando a pista. Torre, o gol 394. Pousava, arremete. Confirme? 394, arremete agora? Negativo, reporte na DR. Confirme? Reporte na VA. Ok. Na VA, o 394. Tente no 394, continua a aproximação. Fita gol no 394. Tente, inicia a arremetida, suba para 2000, faz agora a transferência. Iniciando a remetida, subindo para 2000, 394. Tente, no 394, inicia a remetida com curva à esquerda, para, com 30 graus, ok? Esquerda, 30 graus. Torre Salvador, 394, arremeteu os 27, chama controle em 120 decimal 8. 208, 394. Subindo para 2000. Chegou no 394, subindo para 2000 pés, aguardando declarações. O senhor está mantendo a proa 040? Ok, mas vai manter 040, bom, 394. Para o táxi, 1630, com 3 horas e 20, João Pessoa, 1942. Confirma quem chamou para o táxi? Vou 630. Poderia repetir as informações? Positivo, senhor. É 3 horas e 20, João Pessoa, 1942. 2300 pés, Sael, meio da morte. Canemete 319, contato radar, estou para o 360, descendo da El. 3600 Natael, possibilidade de Guarleda da presente? Obrigado. Bruno 630, aguarda aeronave da TAM ingressar no portão 05, após autorizado até o ponto de espera Índia, foi no noite decimal 95 e o ajuste no 020. Aqui 030, ponto de espera da Índia, vai chamar a sua RC2, posição 95, da frente do TAM. Confirme? Da frente da aeronave da TAM, vai chamar a sua torre 1895, senhor. Sete. No 648, vai se considerar a partir daí, se você der mais dois minutinhos. Bruno 648, aguarde. Mantenha a posição em aguarde. Solo gol 621 para o táxi 1180, borda, autonomia 0410, Hernando Galeão. autorizar 3298, pode estar por DSV, a resposta estabilizada aqui, oi? Na 3198, esse é para 2 mil pés, vou direto do 1, ajuste no 020, autorizado final e LS, reponto estabilizado. Ativando do 1 na 2000, reponto estabilizado X-Ray, na 3198. Hora de falar, arroba 06. Passo 10 horas, 9 milhas, um Cirrus 22, mantendo 1 no mil pés, na, no rumo este. Entra 394, 2000, na proa 2280. Tente, grato, Juliette, Juliette Golf. Vamos traço, nas portas de 10 horas, a meia dos de milhas, um Boeing 732, está mantendo 2 mil pés. Mantém a proa da, do CEASA e reporta visual. Tente, qual seria o ideal para o CEASA? Seria a proa que o senhor está mantendo por mais 6 milhas. Tente, manterá o Juliette 732. Liga meu 1140, escuta. M1140, autorizado Serra Bravo Mike Oscar, via peso Luna 7, nível 350, saída Pulca, Jamaracaju. Decola da pista Luna 0 com curva esquerda, código 5477, controle 1208. Prossiga. Reduz a velocidade para 2109. Informo que temos dois tráfegos em aproximação para a pista 10 de Salvador e um tráfego agora prosseguindo para a final da 17. Desça para 3 mil pés, o ajuste 1020. 3 mil, 1020, reduzindo a velocidade para 210 nós, para o Tango Romeu. O Tango Romeu reporta visual para a modificação das regras. Portará. 7 horas de Golf, chame agora a Torre Salvador 198, decimal 95. 3740, canceladas as inscrições em ESTAP, desça para 4 mil pés, ajuste 1020. 4 mil, cancelando as inscrições em ESTAP, 1020, ajuste 3740. 1394, curva agora à esquerda, para 255, o limite permanece localizador. Esquerda 255, limitado pelo Então, 3, 1, correção. O Gol 1394, para informação, vai seguir tráfego da Santos, agora na posição de 9 horas, 11 milhas, rumo nordeste, passando 2.500 para 2.000 pés, tráfego está 1 minuto da posição 1. 1 ponto de espera, pista 0, pronto, número 2. 1621, mantém ponto de espera. Mantém ponto de espera, 1621. Juliette Golf está ingressando na final de 3 minutos. Gente, Juliette Golf, livre pouso no 7 mesmo, 0 graus, 08 mais. Gente, livre pouso, Juliette Golf. Espera a curva pela esquerda, só passa a correr. 48 na escuta. Negativo, prossiga. Pronto, pushback acionamento? Mais 2 minutinhos. Gente. 3740, redução 200 mãos. 3740. Azul 4207, aciona identificação, desça para 4 mil pés, ajuste no 020, está autorizada a chegada bom. 020 para 4 mil na bomba, Papatango Romeu, outra espera agora, curva pela esquerda novamente. Tá ciente, o Papatango Romeu. Papatango Romeu, desça para 2 mil pés, ajuste no 020, reporta visual para modificação das regras. 2020 já está visual. Ciente, o Tango Romeu, plano modificado ao 1333, desça para 1.500 pés, ajuste no 020. 1.500 pés, Tango Romeu. Habilitou aqui foi, da 3198. 60, via Apesulu 10, até Pubave, Apesulu 16, até Bravo, até o Zulu, Horizonte, após conforme o plano, a decolagem da 10, saída da El, transição Motiva, controle 120, decimal 8, transponda 5505. O 6 aqui, 3, autorizado, acompanha, e o número 360, via rota do plano, é a Peugeot 10 até o combate, a Peugeot 16 até Belo Horizonte, direto ao Chopote, aí de lá a Peugeot 30 tem decola ainda da El Leda Mótica, 1208 é o controle, 5505 é o transporte. A correr para o funcionamento 633, chame para o pushback acionamento. A chamar, obrigado. Salvador, agora sim, o 642 na Gol, depois para o pushback acionamento. Ok, Gol 642, livre, chame táxi. Trabalhando. Qual o acionamento? 1140 para o posicionamento com 2? É 1140, é o segundo, aguarde na posição, a aeronave da Gol está iniciando a sua direita. Bruno 7, aguarde para chamar a torre. Guarda, ela está no meu. Bruno 394 para o localizador, curve à esquerda. Proa 140, reporte estabilizado. 40, reporte. Então, Romeu, tem condições de manter essa velocidade até 3 milhas da cabeceira 17? Afirmo. O mantenha da presente chame torre 18, decimal 95. 295. O backtrack autorizado e livre na papá. Torre Salvador, bom dia, Papá Romeu, Papá Tango Romeu. Papá Romeu, Papá Tango Romeu, confirma a intenção. Estamos ingressando na final da pista 17. Papá Romeu, Papá Tango Romeu, ingresse na final da 17, previsto 360 na curta. Assim, a gente confirma e tem a posição do tráfego na nossa frente. O tráfego agora está próximo à duna. Senhor, consegui manter essa velocidade até a próxima cabeceira, será o número 1 para pouso no aeródromo. 1251, apenamos 3325. Ocean Air 63, 11, bom dia. Coro 621 autorizado, aliar e manter a pistão no zero. Ali mantendo no zero, 621. Bruno 561, na sua identificação, desça para nível de voo 050, via chegada a Mari. 050, via chegada a Mari, Bruno 561. Seu pai, tamo Romeu, continua em aproximação, aguarde autorização de voo. Aguardando autorização de voo. Sou 3198, solo 36, ele vai próximo à direita, chame controle solo, 121, decimal 9. 1950 de ground speed, Boeing 7387. Paciente, o 3744 da Gol já estabilizado? Estabilizado. Sete o final do procedimento, torre 118, decimal 95. 395, que aí é 1, quantidade vai estar? 561, no princípio mantém a chegada da Mara, aguarde para voar e tal. Mantendo o vagão de táxi, 561. Salvador, táxi. Ok, o voo 648, livre táxi, à direita. Ponto de espera da 10, chame a torre, 3895. Chama a direita, ponto de espera 3895, 642. Xaname 140, livre, pushback, funcionamento, chame táxi. Livre, push, Xaname 4 táxi, Xaname 140. 394, pouso autorizado, pistão no zero, vento 160 graus, 089. Livre, pouso na 10, vento 9. Turno 621, decolado 38, chame controle de Salvador, 120, decimal 8. 208. Bom dia, Gol 1621, cruzando mil pés. 1621 da Gol, contato radar na decolagem sol 3620, após 2000 pés, vai direto Leda, após Leda Mótica. Positivo, após 2000 Leda, para o 360, Leda Mótica. Contra o Salvador, o Papa Papa está zero. Romeu, de regresso da Praia do Porto, agora ingressando na sua CPR, mantém via litoral, 500 pés da GL, na sua escuta permanente, tá? Firmando o Charlie Sierra Romeu, segue para regresso em Salvador ou para Serra Whisky Delta Lima? CGL, Serra Whisky Delta Lima, já. Ciente, prossegue via litoral, 500 pés, o Charlie Sierra Romeu, reporte Interlagos. Reporte lá Interlagos, já. Controle é o Gol 630. Gol no 630, prossiga. Possibilidade de coordenar o Romeu Fox 018. Se estiver presente diretamente a Recife, chamando na frequência 12685, alternando no 2545. 12685, 12545, no 630, obrigado, boa. 3740, complete final do procedimento ILS 3, chame torre 1895. 3895, 3740, grato, boa. Estamos aqui na final, pronto, visual, contrato. Torre Salvador, muito bom dia, tá 3740, passando por lá. Papatango Romeu, ajuste com o número 2, reduz aguardando o eixo de pouso livre. Tá ok, tá reduzido na final, da 1-7, o Papatango Romeu. 3740, número 2 na aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguarda com o número 2, 3740. Torre Sol, 648, espera. Voo no 648, mantenha o ponto de espera do 1-0. Papatango Romeu, pouso autorizado, pista 1-7, vento 1-7-0 graus, 1-0-9. Livre pouso na pista 1-7, Papatango Romeu. Uno 561, após Mari, programa e posição Duna. Após Mari, direto Duna, Uno 561. Uno 602, cara, tempo a chegar. O Papapapa Charlie Sierra Romeu, reporta ingressão no corredor Interlagos. Estava ingressando no Interlagos. A senhora não autorizaria fazer o cruzamento via litoral a baixa altura, 200 ml sobre a água, 210 sobre a água, senhora? Negativo, nós temos uma sequência de decolagem bem grande aqui para a pista 1-0. Se o senhor seguir pelo litoral, você vai fazer uma boa espera aí no setor, a gente vai fazer o senhor prosseguir pelo Interlagos. Maravilha, então. Ficou bom, Interlagos. Autorizado o pouso, está 3740. 4-2. Boa. Boa. Salvador, 394. Turno 394, livre táxi para o portão 08, via Alfa e Juliette. Alfa e Juliette para o 08, Alfa. Trek, pista 17, livre na próxima esquerda, do táxi Papá. Trek, livre na Papá. Tamo de abraço, pronto, decolagem. Tango Índia Bravo, chame fora do solo, vento 1-5-0 graus, 099. Boa, Whisky. Muito bravo, fora dos solos 143, como o UIS, que chama o controle de Salvador 1205. Gol no 648, autorizado a Lera e manter a pista no 0. Batendo 0, 642. Salvador, bom dia, Tango Índia Bravo. Já bravo, prossiga pro controle. Agora decolado da RMA, transferido. Intenção afastar com o Pro Whisky, manter sobre volta dica do Tororó, chamado a hora. Presente direto do setor Whisky, o termo já bravo, 500 pés no setor. Muito obrigado, senhora. Serra Romeu ingressando no corredor Interlagos. Gente. Libere próxima direita, chame controle de solo 121-219. 219-3747. Azul 4207, desça para 2000 pés, ajuste 9020, está autorizado a sinal do procedimento e LFK, passa estabilizado. Batalha azul para 207. Salvador, muito bom dia, 3740. 3740, bom dia, livre, táxi, via Alfa, Juliette, portão 4. Alfa, Juliette 4, 3740. Falou de Monserrat? Positivo, vou afastar pela 330, tá bom, Monserrat? Pode ser, pode ser até a 290, tá bom? 290, excelente, senhor. 290 em condições visuais, que eu estou com a proa muito próxima ao externo, eu tenho duas aeronaves aproximando, pode ser que dê algum problema, se eu mantenha 290 em condições visuais, então me gravo. Positivo. Nível 340, via Pezulu 10 até Pubave, após a Pezulu 16, Bravo Hotel Zulu, segue conforme o plano apresentado. A decolagem é da 10, saída Momo, ou melhor, saída Dael, transição Motiva. O controle, 120 decimal 8, o transponder 5522, azul 5197. Sim, já atualizado Campinas 340, rota do plano de voo, já fala pista 10, Dael, transição Motiva, 1208 controle e transponder 5522, azul 5197. Correto, azul 5197. Reporte para o pushback e acionamento. Aguantará, 5197. Toca Fox Trot estacionado 01197 no Através de Itaparica. Firme procedência, destino, pessoas a bordo e tipo de equipamento. Firme tipo de equipamento, é o que deu da foto? Romeu, segue a estado coco. Ativo, Charlie Serra Romeu, já presente, tem condições de manter a visão na proa 0280? Afirmativo, 280 então, senhor. Tem a proa 280 em condições visuais do Charlie Serra Romeu. Controle ao Tami de Abrão. O Tami de Abrão prossiga. Está aqui no próximo subúrbio ferroviário, a intenção é prosseguir direto do DIC, mantendo 500 pés. Prezado direto do DIC da presente, está visual com o tráfego da Azul, agora posição de 9:02. Positivo, visual e mantendo a devida separação. Gente, mantém a máxima de 1.000 pés no setor, temos mais um tráfego Boeing 737-800, estimando 2 minutos para passar a posição do no Tami de Abrão. Positivo, vou manter entre 500 e 1000, sempre na sua escuta, se a senhora precisar que eu me afaste, sem problemas. Boro 648 está sob contato, radar Subal 350, da presente direto Jamo. 48, direto, da presente Jamo. Do 4207, chove no 1895. 1995? 1895. 1895, obrigado. O Gol no 561, desça para 2000 pés. Ajuste no 020, está autorizado a sinal do processo.